maior revolução das aparelhagens. Tornado. Feito para quem gosta do que é bom e sabe qual é o melhor. Melhor. Novo Tornado 3D, agora com sua nave digital. Banda 007. Não entendo por que ela me faz e vira essa cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno. Tornado 3D e sua nave digital. Você não enxerga o palmo do seu nariz, só vê dinheiro, roupa e carro importado. Você vai ter tudo aquilo que sempre quis, vai ser muito feliz, mas sem me ter do lado. Você tinha vergonha de sair comigo, você não gostava nem dos meus amigos. Você tinha nosso amor, e foi por isso que você me deixou. Não andava mais comigo de mãos dadas, não fazia declaração em redes sociais. E agora que eu vi sua foto com outro, entendo que já não me queria mais. Eu fui um bobo quando te amei, fui um tolo quando me entreguei. Júnior Vidal. Tornado, a nave digital. Você não enxerga o palmo do seu nariz, só vê dinheiro, roupa e carro importado. Você vai ter tudo aquilo que sempre quis, vai ser muito feliz, mas sem me ter do lado. Você tinha vergonha de sair comigo, você não gostava nem dos meus amigos. Você tinha vergonha do nosso amor, e foi por isso que você me deixou. Não andava mais comigo.

Mas não foi você quem atendeu e não era.

Aí cê vai lembrar de mim. aqui dentro. Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos. Bem feito. Ninguém mandou se aventurar cair em tentação. E agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Bem feito. Conceituado DJ Ney, sincronizados pra fazer você dançar. Tornado, tornado, tornado. Mais um show da família Tornado, a super nave de Tomé Sul.